Apanhando o Papel, samba de Getúlio Marinha em parceria com o Biratã da Silva. Quem gravou foi Francisco Alves, com Bambas do Estácio no acompanhamento. Gravação de 30 de janeiro de 1931, realizada na Odeon, que lançou o disco em março de 1931. No selo do disco, Francisco Alves está como Chico Viola, pseudônimo que ele usava quando gravava na etiqueta Parlophone. Apanhando o Papel. Nem queiras saber como a vida do homem é cruel. Se ele é fraco de ideia, acaba apanhando o papel. Mas eu tenho fé, o meu orixá que não há de deixar. A esse ponto chegar, nem queiras saber. Nem queira saber como a vida do homem é cruel. Se ele é fraco de ideia, acaba apanhando o papel. Mas eu tenho fé no meu orixá, que não há de deixar. Ah, esse ponto chegar. Feliz e quem não se passa pra carinho. Não tenho nem sabor de andar pelas ruas falando sozinho. Meu santo é forte, é do bom e com ele é assim. Não dará ousadia se ver ele lá rir ou tomar em mim. Nem queira saber como a vida do homem é cruel. Se ele é fraco de ideia, acaba apanhando o papel. Mas eu tenho fé no meu orixá que não há de deixar. Ah, esse posto chegar, nem queira saber como a vida do homem é cruel. Se ele é fraco de ideia, acaba apanhando o papel. Mas eu tenho fé no meu orixá que não há de deixar. Ah, esse posto chegar. Por isso é que fiz a Deus uma oração, pra não ter por mulher aquilo que se diz amor ou paixão. Desejo gostar e quero delas todas zombar. Sem meu sacrifício, pra meu benefício a vida gozar. Nem queira saber. Não Posso com a Tua Vida, samba de Eurípedes Ferreira e nosso homenageado Getúlio Marinho. A interpretação está a cargo de Pinto Filho e Maria Vidal, com acompanhamento do Choro da Mangueira. Gravação Parlophone, disco de 1932. Não Posso com a Tua Vida. Eu vou, samba. Não vai, nega. Não vai. Você não me manda. Não vá, ô cambo nega. Você não me manda. Estou prevendo que vai ter seu prejuízo. Pouco importa, de conselho não preciso. Vivo cansado e não quero mais falar. Tempo perdido, isso não posso deixar. Não vá, ô cambo nega. Você não me manda. Não vá, ô cambo nega. Você não me manda. Tome juízo, deve deixar esta lida. Eu vou pro samba para não pensar na vida. Olha que o samba sempre traz mau resultado. Não diga isso, você está enganado. Não vá, ô cambo nega. Você não me manda. Não vá, ô cambo nega. Você não me manda. esse mau vício você tem que abandonar. Eu sou de circo, não posso me amofinar. Por tua causa, eu também vou para o samba. Tu vai gostar e vai ficar de perna bamba. Não vá, ô combo nega, você não me manda. Não vá, ô combo nega, você não me manda. Vamos juntinhos cair dentro da fandanga. Tenha cuidado pra não se ficar de sanga. Vamos juntinhos cair dentro da fandanga. Tenha cuidado pra não se ficar de sanga. Não vá, ô combo nega, você não me manda. Não vá, ô combo nega, você não me manda. Pisa no Toco, Ponto de Macumba de Getúlio Marinho. Canta João Quilombo com Gente de Lá. Gravação Parlofon, disco 1932. Pisa no Toco. Na terreira o pigaro canta, pinto nunca cantou. Exu, ei, Exu, ei, dá licença, Exu, e vou vá pra Vassustê. Ó, pisar no toco de um galho só. Ó, pisar no toco de um galho só. Pisar no toco, pisar no galho, segura a mucamba, senão eu caio. Pisar no toco de um galho só. Pisar no toco de um galho só. Marimbondo pequenino, boto fogo na paió. Pisar no toco de um galho só. Pisar no toco de um galho só. Cachimbo de pai penito e toca lunga, tá lá no gongá. Pisar no toco de um galho só. Pisar no toco de um galho só. Pisar no toco, pisar no galho, segura no camba, senão eu caio. Pisar no toco de um galho só. Pisar no toco de um galho só. Marimbondo pequenino, botou fogo na paió. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor Getúlio Marinho, conhecido por Amor, nascido a 15 de novembro de 1889 e que faleceu no dia 31 de janeiro de 1964. Vou Me Regenerar, samba de Getúlio Marinho, letra e música. Quem gravou foi Francisco Alves, com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de 9 de dezembro de 1931, disco lançado no início de 32. Vou Me Regenerar. Thank you. De malandragem estou cheio, não desejo e não quero saber mais desta vida. Vou me ausentar deste meio e arranjar um outro que me dê guarida. De malandragem estou cheio, não desejo e não quero saber mais desta vida. Vou me ausentar deste meio e arranjar um outro que me dê guarida. A malandragem hoje em dia não tem mais nada o que dar, pois de quem dela vivia tem mesmo que trabalhar. Eu já fui malandro, sempre gozei boa vida, e nada tenho a dizer da malandragem querida. GG, Marcha Rancho de Eduardo Souto e Getúlio Marinho. Canta Jaime Fogler com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de 24 de novembro de 1931, realizada na Odeon, que lançou o disco no início de 1932. GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Vou ver se faço alguma coisa por você. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Vou ver se faço alguma coisa por você. Não se aborreça, nem é preciso chorar. Aguenta um pouco, meu amor, que as coisas vão melhorar. Não se aborreça, nem é preciso chorar. Aguenta um pouco, meu amor, que as coisas vão melhorar. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Vou ver se faço alguma coisa por você. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Vou ver se faço alguma coisa por você. O seu pedido já foi meu bem despachado. O decreto já saiu, é na enxada e no machado. O seu pedido já foi meu bem despachado. O decreto já saiu, é na enxada e no machado. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Vou ver se faço alguma coisa por você. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Tenha calma, GG. Vou ver se faço alguma coisa por você. Não gostei de seus modos. Samba de Getúlio Marinho, que quem gravou foi Luiz Barbosa e Vitório Lattari, com acompanhamento da Orquestra Copacabana. A gravação foi realizada em 9 de dezembro de 1931 na Odeon, que lançou o disco no ano seguinte. Não gostei de seus modos. Não gostei de teus modos, meu bem, quando me disseste que não amavas ninguém. Podes crer, minha querida, anjo que tanto adorei, dava dinheiro e a vida só para ter marida junto a quem dava mim. Eu não gostei, não gostei de teus modos, meu bem, quando me disseste que não amavas ninguém. Não força, amor. Não gostei de teus modos, meu bem, quando me disseste que não amavas ninguém. Deixa de ser tão fingida, não deves de me tomar. Sei que vais ficar fingida quando arrependida teu amor começar. Eu não gostei. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor Getúlio Marinho, o Amor, nascido em Salvador, Bahia, em 15 de novembro de 1889 e que faleceu no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1964. Eu Sou é Bamba, samba de Getúlio Marinho, canta Moreira da Silva com acompanhamento do Conjunto Africano. Gravação Odeon, disco lançado em 1932. Moreira da Silva assinava-se nessa época Antônio Moreira, mulatinho. Eu Sou é Bamba. Eu sou do samba, e nunca respeitei sem bamba, que dança sem corda bamba, nem que fizesse moamba. Moamba, quando eu me espalho, lá no morro ninguém sobe, é um charivari de gancho, nem mesmo a polícia pode. Toda turma me respeita, no barulho eu sou dureza, nunca me faltou coragem, eu disto tenho a certeza. Só perdi para um aleijado, rei do meu e da moleza. cego ficou contente de ver a minha destreza. Eu sou do samba e nunca respeitei bamba. Que dança tem corda bamba, nem que se desse muamba. Quando eu me espalho lá no morro, ninguém sobe. É um charivari que ganho, nem mesmo a polícia pode. Eu sou do samba e nunca respeitei bamba. Que dança tem corda bamba, nem que se desse muamba. Quando eu me espalho lá no morro, ninguém sobe. É um charivari que ganho, nem mesmo a polícia pode. Certo dia num barulho que tive com valentão, levei faca e revólver, cacete e meu pistolão. E tive que andar ligeiro, e se não tava de andaia, até de um paralítico levava um rabo de arraia. Eu sou do samba e nunca respeitei bamba. Me cansa, me importa bamba, nem que fizesse muamba. Quando eu me espalho lá no morro, quem sobe é um charivari de gancho, nem mesmo a polícia pode. Eu sou do samba e nunca respeitei bamba. Me cansa, me importa bamba, nem que fizesse muamba. Quando eu me espalho lá no morro, quem sobe é um charivari de gancho, nem mesmo a polícia pode. Na Favela, samba de Getúlio Marinho, canta Moreira da Silva e Conjunto Africano. Gravação Odeon, disco de 1932. Os soldados que lutaram na Guerra de Canudos no fim do século XIX pediram licença ao ministro da Guerra para se estabelecerem com suas famílias no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Lembrando um morro que havia em Canudos, onde existia uma faveleira, que são arbustos da região, deram ao local, o nome de Favela. Na Favela. Na favela, bonita, na favela, linda, meu bem, tem samba onde se quebra a canela. Na favela, bonita, na favela, foi onde nasceu minha bela. Na favela, nega, na favela, nega, meu bem, tem um samba onde se quebra a canela. Na favela, nega, na favela, foi onde nasceu minha bela. Mas o samba na favela é samba que tem rojão. Os malandros pegam o time em qualquer ocasião. As cabrochas endiabradas, bambeão que só peão. Com belos sapateados, castigando o coração. Foi na favela. Na favela, nega, na favela, nega, meu bem, tem um samba onde se quebra a canela. Na favela, nega, na favela, foi onde nasceu minha bela. A brocha da favela tem cadência no samba e se virem com as cadeiras para ser bem maltratar. E os malandros que é do bom caem no samba de fininho para enfrentar o pagode de pandeiro e cavaquinho. Foi na favela. Na favela, nega, na favela, nega, meu bem, tem um samba onde se quebra a canela. Na favela, nega, na favela, foi onde nasceu minha bela. Na favela, nega, na favela, nega, meu bem, tem um samba onde se quebra a canela. Na favela, nega, na favela, foi onde nasceu minha bela. Vou Te Dar, samba de Getúlio Marinho e Alcibíades Barcelos, o Bid. Canta Luiz Barbosa com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação realizada em janeiro de 1933 na Odeon, que lançou o disco através do suplemento para janeiro e fevereiro de 1933. vou te dar. Essa figa de Guiné, traga sempre no pescoço e tenha bastante fé. Vou te dar, baiana, uma figa de Guiné. Vou te dar, baiana, uma figa de Guiné. Brinca bem, minha baiana, mostra que é chapulia. Mas não me perca essa figa, que é lembrança da Bahia. Vou te dar, baiana, uma figa de Guiné. Vou te dar, baiana, uma figa de Guiné. Quando fores pra Bahia, saudades vais me deixar. Um amor igual ao teu, é difícil de encontrar. Vou te dar, baiana, uma figa de Guiné. Vou te dar, baiana, uma figa de Guiné. Uma figa de Guiné, é. Bonita baiana, uma figa de Guiné. Bumba no Caneco, batucada de Getúlio Marinho e Orlando Vieira, que Luiz Barbosa gravou com acompanhamento da Orquestra Copacabana. A gravação realizou-se em 24 de janeiro de 1933, na Odeon, que lançou o disco através do suplemento para janeiro-fevereiro de 1933. Bumba no Caneco. Caneco e nega, quebra as cadeiras, não quebra o sofá, tumba no caneco. Nega, eu não posso mais te aguentar, com que fim me quebraste as cadeiras, que tanto me custou a comprar. Nega, nunca vi tamanha tentação, mas quebrando o que na frente encontras, vou acabar sentando no chão. Quebra as cadeiras, não quebra o sofá, tumba no caneco e nega, quebra as cadeiras, não quebra o sofá. Nega, isto não pode continuar, mas me quebrando a mobília toda, esta parte também de quebrar. Nega, isto é disso que tens de quebrar, vai quebrar pedra com a cabeça e me deixa as cadeiras parar. Quebra as cadeiras e não quebra o sofá, tumba no caneco. Oi, nega, quebra as cadeiras e não quebra o sofá, tumba no caneco. Nega, eu não posso mais te aguentar, com que fim me quebraste as cadeiras, que tanto me custou a comprar. Nega, nunca vi tamanha tentação, mas quebrando o que na frente encontras, vou acabar sentando no chão. Thank you. Tentação do Samba. Samba do Partido Alto, de Getúlio Marinho e João Bastos Filho. Canta Patrício Teixeira com o Grupo da Guarda Velha, sob direção de João Martins. Gravação de 2 de fevereiro de 1933, realizada na Victor, que lançou o disco em março de 1933. Tentação do Samba. Tem flauta, tem cavaquinho, tem pandeiro e violão. A cuíca no cantinho, só fazendo a marcação. A cabrocha requebrando, rodando que só peão. Por isso dizem que o pagode lá é bom. Vou ter gozado o samba no meu barracão. Vou ter gozado o samba no meu barracão. Vem gente de muito longe, que é mesmo uma tentação. Até um grande devoto se esqueceu da devoção. Depois muito arrependido, foi ao altar pedir perdão. Vejam se o samba não é mesmo tentação. Vou ter gozado o samba no meu barracão. Vou ter gozado o samba no meu samba mulher e criança, samba frade e abadeça, tudo coro pra festança, samba passos de maré, no barracão tudo dança, no meu pagode tudo dança, não se cansa. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje com uma homenagem ao compositor Getúlio Marinho da Silva, Amor, que nasceu em Salvador, Bahia, no dia 15 de novembro de 1889, filho de Paulina Tereza de Jesus e de Antônio Marinho da Silva, conhecido por Marinho que Toca. Aos 6 anos mudou com a família para o Rio de Janeiro. Com essa mesma idade passou a integrar o Rancho Dois de Ouros. Foi apelidado de Amor desde a infância. Foi criado frequentando as casas das tias baianas como Bebiana, Gracinda, Ciata e Calu Boneca. Participou dos primeiros ranchos carnavalescos cariocas criados por baianos no bairro da Saúde. Com o pioneiro Hilário Jovino Ferreira, aprendeu a coreografia dos mestres-sala dos ranchos, tornando-se um grande especialista nessa arte. Em 1916, iniciou a carreira artística atuando como dançarino da revista Dança de Velho, apresentada no Teatro São José. No ano seguinte, desfilou como mestre-sala no Rancho Flor do Abacate. Em 1919, foi o mestre-sala do Rancho Quem Fala de Nós Tem Paixão. Em 1921, passou a atuar no Rancho Reinado de Silva. Em 1929, teve sua primeira composição gravada, o samba O Feitiço é um Fato, que ouvimos como primeiro número no programa de hoje, gravado por Francisco Alves na Parlophone. Seus primeiros sucessos vieram somente em 1936, com o samba carnavalesco Molha o Pano, que fez em parceria com Vasconcelos e que foi gravado por Aurora Miranda, e a marcha Pula a Fogueira, parceria com João Bastos Filho, que foi gravado por Francisco Alves. Era considerado grande tocador de Omelê, antigo nome da cuíca. Em 1963, adoeceu seriamente, sendo internado no Hospital dos Servidores do então Estado da Guanabara, vindo a falecer quase esquecido no ano seguinte. Getúlio Marinho faleceu no dia 31 de janeiro de 1964, na cidade do Rio de Janeiro. Até Dormindo Sorriste, samba de Getúlio Marinho e Valdemar da Silva, que foi gravado por Jaime Fogler com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de 11 de novembro de 1932, com lançamento em março de 1933. Até Dormindo Sorriste. É noite, vejo a lua lá no céu. Tu dormes em teu leito prateado. Sorris, mas não sonhas sequer, ó mulher. Oh, meu rosto orvalhado. Nestas noites de luar, soluço o meu violão, traduzindo em doces notas a voz do meu coração. Não sabes, mulher fingida, que até dormindo sorriste, pela voz do violão, e o meu pranto como é triste. É noite, vejo a lua lá no céu. Tu dormes em teu leito prateado. Sorri, mas não sonhes sequer, ó mulher. Oh, meu rosto orvalhado. É noite, vejo a lua lá no céu. Tu dormes em teu leito prateado. Sorris, mas não sonhes sequer, ó mulher. Oh, meu rosto orvalhado. Chega a janela, donzela, envolvida em branco véu. Teu olhar será a escada que me levará ao céu. Pois se não vem só querida, a minha alma angustiada irá para a solidão, porque já vem a madrugada. É noite. Quando me vejo num samba, samba de Getúlio Marinho, que Patrício Teixeira gravou com acompanhamento do Grupo do Canhoto. Gravação Victor, de 17 de maio de 1933, que lançou o disco em setembro de 1934. Quando me vejo num samba. Este samba de verdade, que tem a mulata bamba, cabrocha de qualidade. Tipo tonto, perco a bota, tipo talco, alumbraseiro. O corpo todo me coça, parecendo um formigueiro. Tipo tonto, perco a bota, tipo talco, alumbraseiro. O corpo todo me coça, parecendo um formigueiro. Se a mulata é da boa, se sabe sapatear, me foge o sangue da veia do coração do lugar. Mas fico tonto, perco a bota, fico tal qual um braseiro. O corpo todo me coça, parecendo um formigueiro. Fico tonto e perco a bota, fico tal qual um braseiro. O corpo todo me coça, parecendo um quando me vejo num samba, deste samba de verdade, que tenha mulata bamba, cabrocha de qualidade. Fico tonto, perco a bota, fico tal qual um braseiro. O corpo todo me costa, parecendo um formigueiro. Fico tonto, perco a bota, fico tal qual um braseiro. O corpo todo me costa, parecendo um formigueiro. Se a mulata tem patente, se desempenho o papel, esqueço que sou tenente pra bancar o coronel. E fico tonto, perco a bota, fico tal qual um braseiro. O corpo todo me coça, parecendo um formigueiro. Fico tonto e perco a bota, fico tal qual um braseiro. O corpo todo me coça, parecendo um formigueiro. De quem será? Marcha de Getúlio Marinho e João Bastos Filho, gravada por Castro Barbosa, com acompanhamento dos Diabos do Céu e Coro. Gravação de 4 de dezembro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em fevereiro de 1935. De quem será? Logo que viu o pimpolho, bateu palmas de contente, me abraçou piscando um olho e bem sorridente disse: há de ser feliz e terá um bom padrinho pra mandar neste país. E quem é este bebê que eu encontrei entulhado em meu portão? Será Maria, se for mulher, e se for homem, há de ser João. E quem é este sogra procurou contrariar, chamou a filha de parte para conselhos lhe dar. Foi logo dizendo, sem receio de errar, talvez seja arranjo dele que viesse aqui botar. Thank you. Molha o Pano, samba de Getúlio Marinho e Vasconcelos. Canta Aurora Miranda com o Grupo Odeon, em gravação de 16 de dezembro de 1935, realizada na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 1936. Molha o Pano. Molha o pano, pega na cuica, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Molha o pano, pega na cuica, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Fui no pacote, a família deu o nome, aqui não fica cuica, porque não é barracão. Fiquei vendida, corajente do meu mano. Quem é rico paga orquestra, quem é pobre molha o pano. Molhe, molhe, molhe o pano. Pega na cuica, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Molhe o pano. Pega na cuica, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. É um abuso, urge mais autoridade, fazer pouco quem é pobre, só por ter felicidade. Não fiz barulho, porque me julgou decente, tratei de molhar o pano e gritei, vamos em frente. Mó, mó, mó, mó, molha o pano. Pega na cueca, puxa a peste com a cadeia, deixa o samba como fica. Molha o pano. Pega na cueca, puxa a peste com a cadeia, deixa o samba como fica. Molhe, molhe, molhe o pano. Pega na cueca, puxa certo com cadência, deixa o samba como fica. Molhe o pano. Pega na cueca, puxa certo com cadência, deixa o samba como fica. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor Getúlio Marinho, conhecido por Amor, nascido a 15 de novembro de 1889 e que faleceu no dia 31 de janeiro de 1964. Pula a Fogueira, Marcha Junina de Getúlio Marinho e João Bastos Filho. Canta Francisco Alves e Conjunto Regional RCA Victor. Gravação de 21 de maio de 1936, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1936. Pula a Fogueira. Pula a Fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Nessa noite de festança, todos caem na dança, alegrando o coração. Foguete de canto de troça, na cidade e na roça, loucura São João. Pula a fogueira, iaiá, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não te queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não te queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Nesta noite de fogueiro, todos brincam sem medo, a conta profissional. tu és dona do meu Timbetá, jongo de Getúlio Marinho, que foi gravado por JB de Carvalho e Conjunto Tupi em 27 de maio de 1936, na Victor, que lançou o disco em julho de 36. Timbetá. Os tarugas, e Timbetá, ora todo mundo de cachá, os tarugas, pra trabalhar, vamos casuar, vamos despachar os tarugas, na desonda do mar, pra trabalhar, vamos casuar, vamos despachar os tarugas, na desonda do mar, e Timbetá. Todo mundo despachar os tarugas, e Timbetá, ora vamos todo mundo despachar os tarugas, conforme maró, na mão que é bom, onde tudo acorde e roubou, o menino fumador, conforme maró, na mão que é bom, onde tudo acorde e roubou, o menino fumador. E Timbetá, ora vamos todo mundo despachar os tarugas. E Timbetá, ora vamos todo mundo despachar os tarugas. Agora é bazão, a luz de fogo. E os tarugas de vento, como de pegador. Agora é bazão, a luz de fogo. E os tarugas de vento, como de pegador. E Timbetá, todo mundo de passar os tarugas. E Timbetá, todo mundo de passar os tarugas. O que tem Aiá? Samba de Antonico do Samba e Getúlio Marinho. Gravação de Moreira da Silva e Conjunto Regional Cruzeiro do Sul. O disco realizou-se na gravadora Columbia em 1937. O que tem Aiá? Música. Bahia. Gosto de passar no mar, só pra ter a primavera. E se eu ver o céu gritar, o que tem iaiá? Iaiá é bom, o que tem ioiô? É bom, tá? O que tem iaiá? Iaiá é bom, o que tem ioiô? É bom, tá? Elas estão em grande gente, vou falar logo se viver. Então todas se escondem, então a gente não quer saber o que tem iaiá. Iaiá é bom, o que tem ioiô? É bom, tá? Quem duvida do que eu digo, faça isso por querer. Vejam com a fiesta brosa, de tudo não quero saber o que tem iaiá. Iaiá é bom, o que tem iaiá. Iaiá é bom, o que tem ioiô. Cabraças da Bahia, gostam de passar no mar, só pra ver a primazia. E se eu me perguntar o que tem iaiá? Iaiá é bom, o que tem ioiô? É bom, o que tem iaiá? Iaiá é bom, o que tem ioiô? É bom, tá? Elas são intransigentes, vou falar logo o que tem. E com todas as contentes, a gente não quer saber o que tem iaiá. Iaiá é bom, o que tem ioiô? É bom, tá? Teu Olhar, valsa de Getúlio Marinho e João Bastos Filho. Executa no saxofone Luiz Americano e seu conjunto regional. Gravação de 3 de outubro de 1936, realizada na Odeon, que lançou o disco através do suplemento para abril de 1937. Teu Olhar. Thank you. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor Getúlio Marinho, o Amor, nascido em Salvador, Bahia, em 15 de novembro de 1889, e que faleceu no Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1964. Vai cumprir o teu fado. Samba de Getúlio Marinho e João Bastos Filho. Orlando Silva canta com acompanhamento de orquestra em gravação de 26 de setembro de 1939, realizada na Victor, que lançou o disco em novembro de 1939. Vai cumprir o teu fado. Não terei arrependimento se com outro for mais feliz. Mas se você passar tormento, não foi pelo que eu fiz. Vai cumprir o seu fado, a mulher. Resultado qualquer, embora sofrendo horrores, quero lhe ver no apogeu, cheia de admiradores, pois o prazer todo é meu. Vai, amor. Samba de Getúlio Marinho e João Bastos Filho. Canta Nelson Gonçalves com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu regional. Gravação de 17 de setembro de 1943, realizada na Victor, que lançou o disco em novembro do mesmo ano. Vai, amor. Para mim você nunca perde o valor. Se você vai por sua livre vontade, eu só desejo a sua felicidade. Vai, vai, amor, que para mim você nunca perde o valor. Se você vai por sua livre vontade, eu só desejo a sua felicidade. Lamento que entre nós houvesse esta separação, pois foi contra a vontade do meu pobre coração. Eu ia por você, mas você não foi por mim. Antes que o mal crescesse, foi bem melhor assim. Vai, vai, amor, que para mim você nunca perde o valor. Se você vai por sua livre vontade, eu só desejo a sua felicidade. Nós houvesse esta separação, pois foi contra a vontade do meu pobre coração. Eu ia por você, mas você não foi por mim. Antes que o mal crescesse, foi bem melhor assim. Vai, vai, amor, que para mim você nunca perde o valor. Se você vai por sua livre vontade, eu só desejo a sua felicidade. Vai, amor, vai, vai, amor, que para mim você nunca perde o valor. Se você vai por sua livre vontade, eu só desejo a sua felicidade. Nadi, valsa de Getúlio Marinho e João Bastos Filho. Canta Nelson Gonçalves com acompanhamento de Regional, em gravação de 30 de maio de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco em agosto de 1944. Nadi. Nadir, oh Nadir, boneca encantadora, tu és sedutora, teu sorriso é um paraíso de amor, Nadir. Linda flor, ornamento do meu jardim. Nadir, teu olhar tem doçura que faz suspirar. Tens nas mãos espelhinhos ovais, refletindo os teus madrigais. Tens nos olhos nanquim e nas faces carmim, és um mimo de graça, enfim. Tua voz é um poema de amor que inspira qualquer trovador. És a luz que irradia todo encanto e magia, és um pedaço de céu em esplendor. Linda flor, ornamento do meu jardim. Nadir, teu olhar tem doçura que faz suspirar. Buliçoso, choro de Getúlio Marinho e João Bastos Filho, que vamos ouvir na execução de Ratinho ao saxofone com Regional. Gravação de 22 de setembro de 1953, realizada na Odeon, que lançou o disco em março de 54. Buliçoso. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.